RB6746, tá próximo ao bloqueio, tá autorizado o início do procedimento, bloqueio afastamento. Bloqueio afastamento afirmativo, confirma altímetro 9014, RB6746. Positivo, 9014, autorizado, procedimento 6746, vai afastar. Jet 6746, chame a torre 1-1-8, meia dúzia. 1-1-8, decimal meia dúzia, 6746. Salvador. Boa noite, Web 6746 na final do procedimento NDB para a pista 17, já visto o campo baixado e travado. Web 6746, boa noite, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 05 nós. Pouso autorizado para o Web 6746. Perdão, poderia confirmar apenas o vento? 130 com 5 nós. Muito obrigado, senhor. Juliette Lima, boa noite. Está presente proa do NDB Salvador para pouso pista 17. Procedimento NDB pista 17. Pista 10 impraticável. Desse mantém a nível de voo 050. Até o 050, Lima Juliette Lima. Pode aproximar para o meio próximo para 17? Sentirá que está o procedimento NDB? Não, negativo. Vamos fazer a programação aqui para 17. Para o meio próximo. O senhor vai fazer o quê? Vou fazer a aproximação aqui na final da NDB, mas vou dar uma encostada aqui. Estou completamente visual. Eu só tenho na 17, né? Perfeito. Então desça para 2 mil pés, reporte atingindo referências visuais. Altímetro no 0, no 4. Valeu. Web Jante 6746, no solo 54, libere à esquerda. Na minha escuta, táxi até o portão 612. Poxa, vai levar à esquerda na sua escuta o táxi até o portão 612, 6746. Lima. Não entendi, eu poderia confirmar? Então prossiga visual para pistão 97, chame a torre 1-18, decimal 612. 18-62, obrigado, boa noite. Lima Juliette Lima, informe na final do 97 com 3 checados, 130 graus com 7 nós. Salvador é o azul, Alfa Yankee Alfa. Prossiga. Bom dia, senhor. O Yankee Alfa está no pátio 3, posição 5. Obtido autorização de giro do motor, dos motores para cheque por 5 minutos, infraero ciente. Ok, se já coordenado com o infraero, está livre e chame para o término. Alfa e Yankee Alfa. Ok, Yankee Alfa.